Thank you. No. 爸。Thank you.

do caminho, resto de jogo é pouco pozinho, passo é poço de sapo, é revólver azul, funda de terra, das quase de março, de tanto de fé, começo de fino, noite de coração. Estou oco, ocoinho. Aço, hidro, ido, ol, oite, ote, azul, azul. Saus, aço, maço, fechando vela. Promesso de fito, no teu coração. Bonsoir. C'est quoi cette réverb? Waouh, la réverb. Permutation et l'autre. What's the song? What's the chord? Chords. What's the song? BPI, c'est toujours tout long. BPI, c'est toujours tout long. même depuis. On reste en 64. Do you want to change the BPE or not? Or must I play in 64? 64? Oh, je m'adapte. Oh, je m'adapte. C'est trop long, 64. I don't know, Aphrodite. Ah, thank you. Thank you, my friend. Thank you. 32, ça sera plus facile. One mesure. Bon. Ah mais ça n'a pas changé. On est encore en 64. If someone could vote to play, I want to listen the Hello Not Minor Squall. On s'en fout, ça. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je ne connais pas les paroles. Play with my ear. cojones, tú sigue hablando.